conhecimento e eu espero da vida somente o respeito. Faço bem ao próximo, então respeito os irmãos. Na hora da colheita, bons frutos alcançarão, as estradas te levarão ao conhecimento e eu espero da vida somente o respeito. Faço bem ao próximo, então respeito os irmãos. Na hora da colheita, bons frutos alcançarão. Ao acordar de manhã cedo, vou pra batalha. Agradeço a luz do sol raiando na nossa cara. Mantenha a fé pra progredir e seguir na missão. Se caiu, levanta, sigo na direção. Sempre luto, conquisto, persisto. Se é pra vencer, as chances vão te chamar. Tem que saber receber, sempre reconhecer quem tá com você. Nas horas ruins, nas horas boas, vai te compreender. As estradas te levarão ao conhecimento que eu espero da vida. Somente o respeito. Faço bem ao próximo, então respeite os irmãos. Na hora da colheita, bons frutos alcançarão, as estradas te levarão ao conhecimento que eu espero da vida. Somente o respeito. Faço bem ao próximo, então respeite os irmãos. Na hora da colheita, bons frutos alcançarão. Ninguém nunca é tão original quanto aparenta ser, a não ser na maneira de interpretar e entender. Tudo ao redor, pessoas e fatos do cotidiano, mero engano de quem só enxerga valor dos panos. Roupa que veste, valor artificial, uns leva a vida inteira pra chegar na conclusão final. Que é tudo irreal, não corre pelo capital, não se deixe distanciar da essência natural. As estradas te levarão ao conhecimento que eu espero da vida. Somente o respeito. Faço bem ao próximo, então respeite os irmãos. Na hora da colheita, bons frutos alcançarão, as estradas te levarão ao conhecimento que eu espero da vida. Somente o respeito. Faço bem ao próximo, então respeite os irmãos. Na hora da colheita, bons frutos alcançarão. Então se liga, não vira a vida inteira em função do sustento do ego e o amor fora de questão. Valores invertidos, excesso de ambição. Pelo vício do sistema, escute a voz do coração. Pelo vício do sistema, pelo vício do sistema. Pelo vício do sistema, escute a voz do coração. Pelo vício do sistema, pelo vício do sistema. Pelo vício do sistema, escute a voz do coração. As estradas te levarão ao conhecimento que eu espero da vida. Somente o respeito. Faço bem ao próximo, então respeito os irmãos. Na hora da colheita, bons frutos alcançarão, as estradas te levarão ao conhecimento que eu espero da vida. Somente o respeito. Faço bem ao próximo, então respeito os irmãos. Na hora da colheita, bons frutos alcançarão.